ZYH521, ondas médias, Super Rádio Cristal, 1350 kHz, Salvador, Bahia. Uma emissora da Super Rede Boa Vontade. Espiritualidade ecumênica em primeiro lugar. Na Super Rádio Cristal. Um momento de paz. Você em sintonia com Deus. Momento de oração. Vamos falar com Chegamos ao momento sagrado da prece, da oração, aqui na Super Rede Boa Vontade. Você na sintonia da 1350M, Super Rádio Cristal, emissora da Boa Vontade em terras baianas, elevando ainda mais o nosso coração nesta sintonia que faz bem. Na Super Rádio Cristal. Um momento de paz. Você em sintonia com Deus. Momento de oração. Vamos falar com Deus.